E essa é minha, papai tá na boca da galera. Estoura em todos os paredões, o gordinho safado tá chegando. A vaquejada começou, o locutor já me chamou. Meu cavalo é testado, vamos lá correr. O gato bate esteira, se prepare, me passa o rabo do boi. Quando chamo na canhota, escuto que valeu o boi. Eu nasci no meio do gado, na fazenda me criei. Gosto de vaquejar assim, aonde tento no meio. Mulher, cachaça e cavalo, é a minha perdição. Pra parra, pica, pepeta, só falta um paredão. O solta boi, solta boi, vamos lá, meu parceiro, se prepare e corre o gado. Solta boi, solta boi, pode ser de vida, roubo, meu cavalo é testado. Solta boi, solta boi, vamos lá, meu batisteira, se prepare e corre o gado. Solta boi, solta boi, pode ser de vida, roubo, meu cavalo é testado. E pra cantar comigo, o rei da sofrência de Alcântara, manda montagem. Chega pra cá, meu rei. Deixa comigo, gordinho safado. É diferente, saliente. A vaquejada começou e o locutor já me chamou. Meu cavalo é testado, vamos lá correr o gado. O batisteira se prepara e me passa o rabo do boi. Quando chamo na canhota, eu escuto valeu boi. Eu nasci no meio do gado, na fazenda me criei. Gosto de vaquejada assim, aonde tem eu tô no meio. Mulher, cachaça e cavalo é a minha perdição. A farra fica perfeita, só falta um paredão. Solta boi, solta boi, vamos lá, meu batisteira, se prepare e corre o gado. Solta boi, solta boi, pode ser de vida, roubo, meu cavalo é testado. Solta boi, solta boi, vamos lá, meu batisteira, se prepare e corre o gado. Solta boi, solta boi, pode ser de vida.